favela, neguinho. Na função, conheci a malandragem de ficar ligeiro com os gambé que age na crocodilagem, cheios de maldade que circulam nas ruas da comunidade. Na humildade, conceito obtive, oposto dos que não canto que vive. Tive que derramar suor pra conquistar o melhor e deixar meus avós livre de passar pelo desgosto, de me ver algemado com hematomas no rosto. Exposto no meio da multidão, como bicho jogado dentro do camburão. Pra família, motivo de decepção. Na sociedade, mais um neguinho na prisão. Mas não foi assim, então cabe a mim dizer pro povo da periferia saber do compromisso de não ser submisso, como o maldito William Lynch queria. Ricos assistem com alegria, pobres se matarem por mixaria. Enquanto quem passa fome por um real se rasteja, o racista disfarçado de santo tá na igreja. Veja, não há novidade alguma, os governantes nunca fazem porra nenhuma. Se for pra conspirar, prefiro me calar. Falo a realidade sem querer fantasiar, sem deixar nenhum filho da puta me brecar. Acho melhor não desacreditar. Se for pra conspirar, prefiro me calar. Falo a realidade sem querer fantasiar, sem deixar nenhum filho da puta me brecar. Acho melhor não desacreditar. Sou maloqueiro de quebrada, terror da vizinhança, espelho pra molecada. Impor a disciplina de origem favelada pra acabar com a palhaçada dos que tá de caô na caminhada. Vou honrar meu sangue, derrubando o império dos que ramela no bang. Tipo nóia que rateia morador de maloca pra ficar no boi do bar, entupindo o nariz de coca. Chora na hora que o chicote estrala, implora pra não levar bala. Mas todo safado quando é cobrado se torna um finado estirado na vala. Foda-se a opinião do vizinho Zé Povinho, que detesta me ver bem no sapatinho. Com dignidade caminho, sem chamar rato de senhor e sem dever pra ninguém. Porém, muita gente pereceu pelo escarro que deu no prato que comeu. Lobo em pele de cordeiro nunca foi amigo meu, pois falar de mim é fácil, difícil é ser eu. Se for pra conspirar, prefiro me calar. Falo a realidade sem querer fantasiar, sem deixar nenhum filho da puta me brecar. Acho melhor não desacreditar. Se for pra conspirar, prefiro me calar. Falo a realidade sem querer fantasiar, sem deixar nenhum filho da puta me brecar. Acho melhor não desacreditar.